Roger Mix. Aperta o play, meu DJ. Vamos, meninos da tropa! A tropa do sucesso continua! Não vou ouvir o que você fala, o que me fere, não vai mais me machucar. Sua natureza. Um dia você vem com a rosa, no outro vai espada. Um dia pra você sou tudo, amanhã sou nada. Se quer me dar amor, eu vou. Se é pra roubar minha paz, não estou. Comigo é assim. Sozinha consigo mesmo, com barulho não se desperta.